criança, sempre foi uma pessoa muito assim, alegre, comunicativa. Ele sempre pedia para fazer festinha em casa, perguntava quantas pessoas iam vir. Quando ia ver, a rua estava cheia, fechava a rua. E tudo que ele fazia, ele queria ser o melhor. Ele sempre procurou fazer o melhor naquilo que ele estava fazendo. Uma fé assim, ele acredita muito no seu sonho. Por isso que acho que Deus abençoa bastante ele, porque ele pensa, acredita que vai ser possível e é possível. E aqui é um lugar onde tem muito dom. Esse menino que representa a favela, porque apesar de suas dificuldades, ele demonstrou o seu trabalho e que é possível a todos de periferia. Que tem o seu sonho, nunca desistam do seu sonho. Aí você já viu que acabar o bebê lá. Infelizmente, vai aparecer muita gente querendo derrubar nós. Bené tá bravão. Eu tô suave, cara. Mas cadê ele? Eu tô tirando foto? Não vem tirar foto, não. Não vem falar, só tira foto de mim. Fala aí, só. Tá ligado, tá ligado, tá ligado.